Olá, bem-vindos a mais um Pau MCast, aqui com Ricardo Bonfim e Itamar. Hoje nós vamos falar de conspirações e sociedades secretas também. Polêmicas. É, porque agora nós estamos tendo uma onda de conspirações, né? Uhum. E não é só no History Channel. É, no History Channel, não. Tipo, não, nem tudo é alienígena. E um detalhe, né? Nós somos alienígenas também, iluminados. Então, vamos começar agora, né? Uhum. Pegando pela nova onda. Uhum. Que, principalmente, se você tá vendo agora os vídeos do YouTube. Qual deles, assim? E no Facebook. Uhum. Né? Estão passando bastante coisa. O que me mata é descobrir as mensagens secretas dos Illuminati, tipo, nos desenhos animados da Disney. Que não é tão secreta assim, né? Que nem o pessoal fala assim, ah, aquele desenho animado proibido do Voador Pardo. Não é proibido. Isso que é engraçado, tanto que teve até uma compilação ou coisa. Compilação dos melhores desenhos da Disney, no, que tipo, acabou virando uma lenda urbana, né? É. Esse que é o problema. Não, e também o negócio é as cenas, né? Uhum. Que geralmente algum símbolo Illuminati, é, ou geralmente mais popular, algum símbolo maçom, é verdade, que eles inventam ou acham escondido no desenho. Às vezes é uma lorota, alguma zoação dos caras, pô. É, mas negócio, eu pergunto, é exatamente mensagem subliminar no quê? É, e nisso verdade. Daí eu olho e falo, não, o pessoal aí tem... Eles não sabem o que significa mensagem subliminar. É verdade. Um que eu vejo bastante é o desenho do Liga da Justiça Sem Limites. Tá falando daquele do Questão? É. Tem um desenho do Questão, tem uma sequência do Questão, onde o Questão fala da conspiração Illuminati. Ele fala assim, não existe conspirações, existe uma conspiração. Uma. É, e vira e mexe. Aham. Uhum. Virou um passo. Eu encontro. Em looping, né? Em looping infinito, né? Encontro alguém postando no Facebook, no YouTube ou outros lugares, exatamente essa sequência, e escrevendo lá embaixo. Não, a mensagem subliminar escondida no desenho. Eu falei, meu, essas pessoas sabem o que significa mensagem subliminar e escondido? Tipo, quando você fala alguma coisa abertamente, não é nem escondido. Nem subliminar. Não, é que existe um ditado que diz que a melhor maneira de você esconder alguma coisa é escancarar na frente de todo mundo, né? Terrível. É curioso, né? Aliás, você falou, falando sobre conspirações e também sociedades secretas, eu queria começar um pouquinho sobre o que o pessoal considera, assim, coisa de conspirações, sociedade secreta, a tal, entre aspas, interferência alienígena aqui no Brasil. No, é, tem, a gente tem bastante. Ah, isso é ótimo. A interferência alienígena no mundo, começando, sabe, pelo quê? Pelas pirâmides. As pirâmides. As grandes pirâmides que foram construídas pelos alienígenas. Tem gente que diz que foi mesmo, hein? E jura de pé junto, né? Não, não são só as pirâmides. Você procurar, tem qualquer construção da época, né? Você tem os desenhos de Nazca. Stonehenge. Eu esqueci o nome agora. Tem uma cidade de cavernas escondida lá no Oriente Médio. Uhum. E qualquer coisa por aí, né? É origem alienígena, né? É verdade. Os Moai. Moai da Ilha de Páscoa. Da Ilha de Páscoa, né? Que vão dizer que são robôs de pedra, né? As bolas, os buracos redondos da Vila Velha. Sim, sim. Alguns artefatos redondos que encontraram em tumbas egípcias. Exatamente. Uhum. Escrita do Código Voynich, que é um livro que foi uma tremenda galhofa, que o cara inventou uma língua, inventou um livro e disse que aquilo ali é conhecimento secreto. Ninguém discute, né? Ninguém discute. Se for assim também, eu também inventei uma língua alienígena. Aí, que daí eu falo, né? Essa daí, pra quem se diz literário, né? Uhum. Essa daí é a base suprema da obra do Machado de Assis. É verdade. A grande maioria das obras do Machado de Assis, elas vão no negócio de você escutar fofoca. Uhum. E principalmente, né, não questionar a figura de autoridade. É verdade. E a merda que dá em fazer isso, né? É, isso lembra muito aquela coisa de falsas memórias que a gente tem, né? Geralmente a gente, ou a gente vê, que nem usando como exemplo, né? Que isso também entra na conspiração. Que a gente assiste, que nem usando o filme Bebê de Rosemary. Todo mundo jura de pé junto que viu o capetinha lá dentro que viu no berço. Eu lembro que eu vi, mas só que na verdade não existe. Tá na minha cabeça o negócio. Sim, muito inteligente isso daí, né? Naquela época o pessoal sabia mais. Pessoas do cinema sabia usar mais isso. Né? Não, e tem gente que fala que é conspiração. Não, aquilo ali, aquela cena foi apagada porque causou muita polêmica. Não existe essa cena em nenhum momento do filme. É isso que é engraçado, né? Terrível. As conspirações, né? Como uma pior de todas, na minha opinião, é a maçonaria. A pior de todas as sociedades secretas da história. Verdade. Eles manipulam as pessoas e querem o poder de toda. Que é uma sociedade secreta que você sabe onde eles se reúnem, o dia que eles se reúnem. Quem são? Quem são? Quais são os objetivos deles? É verdade. O ritual. E como eles procedem. Verdade, tem até livros maçons na internet, se você for procurar. Escritos pelos próprios maçons, né? Os maçons ganham dinheiro revelando o material deles, né? Das duas, uma, os caras estão pregando uma tremenda peça, ou a maçonaria deve ser a coisa mais escondida do mundo, né? Que eu falo, saquei, é um clubezinho... De troca. É um clubezinho de onde se reúne o pessoal rico e influente, e eles fazem tráfico de influência. Agora, sociedade secreta já tá meio ruim de engolir, né? É, mas existe... Principalmente a parte do secreto. Não, o negócio é a mística, né? Que a alma é a propaganda do negócio, pô. Tem esse detalhe também, né? Que é legal, né? Que até tem a lenda dos maçons, né, colocando seus símbolos no dinheiro americano. Em Guadalupe Trash, né? Isso não é lenda, isso daí é história. Isso é um fato, isso aí aconteceu. E George Washington era maçom, porra. E não era muito e não era segredo. É verdade. Esse é o problema do segredo dos maçons, né? É verdade. Aliás, o grande segredo, né, dos maçons, é verdade. É claro, nós temos as sociedades secretas, né? Malignas do mal, que nem os nazistas, né? Que a gente tava comentando, começaram. Não, eles tinham ordem, eles tinham as ordens dos nazistas, não era tanto nazista, era mais o Adolf Hitler, que introduziu as ordens esotéricas dentro do. Sim, mas toda a casta, base, né? Nazista, a né? casta dos nazistas, eles eram de sociedade secreta, né? E o esquema da sociedade secreta e fazendo o tráfico de influência. De influência realmente. Bom, realmente foi uma sociedade secreta, foi uma conspiração e eles realmente manipularam o poder, né? Aliás, as grandes origens do Mein Kampf também tem na, não, lembra da época da Sociedade Vril? Que era um livro de ficção científica que acabou sendo usado para teoria de eugenia? É, mas também eles dizem o contrário, né? Dizem que o livro, né, A Sociedade Vril, do Edgar Bauer Litton, ele tem, né, só pra aparecer, falo o nome do autor, né? Monóculo desse tamanho agora. São um dos poucos caras que conhecem esse autor e lê ele, né? Ai, ai, continua. Não, mas dizem, né, que foi exatamente o contrário. Que ele conhecia a sociedade lá dos nazistas e fez baseado nisso. Ah, entendi. Tanto que o outro livro dele também, né, Zanoni, que ele descaradamente fala que é baseado nos Rosa Cruzes. É engraçado que o pessoal fala que os Rosa... Bom, nada contra a Rosa Cruz, mas só que no caso, por essa influência, o pessoal fala assim, como assim baseado nos Rosa Cruz? O nazista é do mal. Mano, o mundo é influenciado, todo mundo influencia todo mundo. Não adianta dizer que o pessoal vive numa ilha. Por favor. É. Menos julgamento e vamos ver como funciona. É, a sociedade Rosa Cruz aí já é uma outra melhor, vamos dizer assim, melhorzinha. É, dois pra ligar pra ser uma pessoa legalzinha. Eles sabem se manter mais secretos do que os maçons, né? Já tem menos gente que conhece e sabe como funciona. É, verdade. Mesmo assim, entra naquela categoria. Se você for atrás, tem livro contando sobre os Rosa Cruzes. Sobre os Rosa Cruzes. E vira e mexe, você tem os. Ai, eu esqueci o nome dele, me dá um soco agora. É o. O escritor de novela da Globo agora, o Carrasco. Carrasco. Valcir Carrasco, né? Você tem o pessoal que nem o Valcir Carrasco, que não tem dó, né? E fala, diz que ela é minha. Não, eu sou Rosa Cruz. Na cara dura. Eu escrevi. Não, tal novela que eu escrevi tem elemento Rosa Cruz. É. Daí vem o pessoal, não, que tal novela lá tinha mensagem subliminar, né? Eu falo, não é mensagem subliminar. Quando a própria pessoa admite o que está fazendo. É, quando ele admite o que está fazendo. Agora, não tenho certeza, né? Do grupo dos. Do Vril lá, dos nazistas. Não, era uma sociedade secreta deles. Tô tentando lembrar o nome da sociedade secreta deles, agora me escapou. Eram várias ordens esotéricas. Tanto que o Hitler ele procurava a origem da raça ariana em vários locais, né? Para comprovar a teoria. Por isso que eu falei assim desse negócio da conspiração. Eu acho que era os Rothschild, não tenho certeza. Rothschild, não lembro agora. Essa sociedade secreta. Bom, o que importa é que eles eram uma sociedade secreta e foram crescendo, né? É assim, com certeza. A mesma coisa, né? Você tem os Skulls. Skulls e Bones, né? Skulls e Bones. Verdade. Que é uma sociedade secreta lá do. Lá do West Point, se não me engano, né? É, várias escolas. Militares. Várias escolas americanas fazem parte disso. Não também, a mesma coisa, conspiração de verdade, existe. Verdade. Não é segredo. Você vai em escolas do tipo Princeton, você entra na. Agora mesmo, nessa sociedade secreta do Skull and Bones, e o pessoal. Faz um mó ajuda para você crescer na política americana. Se eu não me engano, é a sociedade secreta preferida dos presidentes, né? É, vários líderes, presidentes, né? Os Bushes, se eu não me engano, eles eram dos... Dos Skulls and Bones. Dos Skulls and Bones. Só que é curioso que a gente não conhece tanto o ritual dos Skulls and Bones, né? Não, mas a gente sabe que eles existem e que é, descaradamente, é influência. Não, mas no caso não é conspiração, é totalmente influência política, né? Totalmente, são piores do que os maçons, né? Sim, com certeza. Os maçons, eles são mais financeiros. Sim, mas eles são mais políticos, então... Que é negócio, isso é falado entre o pessoal que trabalha de ações, né? Todo mundo que trabalha no mercado de ações quer fazer parte da maçonaria porque o pessoal... Manja dos Paranauê. É, o pessoal compartilha a informação... privilegiada lá das empresas, coisa e tal, o que está acontecendo. Curiosamente, e o cara já tem uma ideia do que vai subir, do que a ação que vai subir vai descer. Sei, né? Tipo, por essas outras, o Eike Batista foi processado. Não, Eike Batista já é outro esquema. Nem sei se o Eike Batista é... Não, ele não faz conspiração, não. Ele faz sacanagem, mano. Não, é descarado. O Eike Batista é lobismo... Na cara dura. Na cara dura, né? Só com o seu beijo. Fala pra todo mundo. O Batista é. Quer saber quem é o Batista? Assiste lá o. Trapalhões na Serra Pelada. Ele é o vilão. Aquele negócio. Ó, o pai dele tava envolvido lá com as. Com o mesmo. Era o presidente. Da Vale do Rio Doce, né? Da Vale do Rio. Envolvido, que era o responsável pelo minério no Brasil, né? Fez vista grossa. Pra ele usar lá os conhecimentos dele pra se aproveitar dos formigas e vender o ouro pro... Inflacionado lá pra fora, né? Lá pra fora. Depois que o cara já tava lá, um dos caras mais ricos do Brasil, né? Aí chamou o exército, a polícia, não, vamos acabar com isso, porque não se pode fazer mineração sem autorização do governo. Só no Brasil tem essa. Se você achar uma mina de ouro, você não pode... Você não pode cavar, não. Isso daí é aqui no Brasil... Isso é tudo estatal. Engraçado que nos Estados Unidos, se o cara tem equipamento, vai na fé. Vai na fé. Lá nos Estados Unidos pode fazer o esquema de saia pelada. Uhum. Ah, não, tem... Você tem um terrenozinho, no seu terrenozinho você tem ouro? Legal, você pode cavar o que você quiser. Sim, Aí depois você paga os impostos pro governo e seja feliz. Exatamente, aqui é o contrário. O governo faz e eles te dão uma porcentagemzinha se você for o dono da terra. Sim, isso se eles não inventarem alguma sacanagem, né? E te, né, tirarem a terra de você, te pagarem um preço simbólico, né? É, um valor simbólico pelo seu terreno e toda a grana, né? Escapa, eu ia falar que toda a grana vai pro governo, né? Mas na verdade escapa pro bolso dos corruptos. Isso com certeza. Eles sim, são a verdadeira conspiração. Sociedade secreta. Sim, aí entramos, né? Uhum. Sociedades, conspirações e sociedades secretas de verdade no Brasil. Verdade. Uma que me mata, né? Alguns anos atrás, né? 10 anos atrás, o pessoal já vinha me falando, né? Reclamando, quando eu comentava lá dos políticos, uhum, que empurravam, né, o comunismo e eles eram contra a democracia, que o pessoal já me fala, não, o que você está falando? Conspiração secreta. E eu falo, meu, conspiração secreta? Nós temos Partido Comunista. O Partido Comunista não tem... Qual é mesmo? Não se esconde. Mas não é uma conspiração secreta. O objetivo deles é disseminar e tornar as coisas comunistas. O que estou falando, maluco? Isso com certeza. A mesma coisa, todo Partido Socialista... O objetivo, onde você viu? É claro que o objetivo de um partido socialista é acabar com a democracia e substituir por socialismo. Por que diabos eles seriam socialistas se eles não querem socialismo? Eles querem uma pseudo-realeza, né? Sempre, né? É, esse é o meu problema, né? O meu grande problema com o... Qual é mesmo? O socialismo com, uhum, os partidos comunistas, uhum, que é o que sempre tá se provando, né? Uhum. Provou-se com o PT. Que eles vêm com os papos bonitinhos, lindos, da igualdade, que vamos lutar pelo povo e vamos marchar pela, olha mesmo, proletariedade, vamos dividir a riqueza. Só que quando chega lá em cima, né, eles dividem a riqueza entre eles. É verdade, né? O povo que se dane. Aliás, isso me fez lembrar que eu dei muita risada relacionado à última propaganda do PT, né? Que o pessoal tava falando assim... Nós colocamos os negros na faculdade, como tipo assim, vamos, tipo, tem até aquele animalzinho de estimação, vamos colocar ele na gaiola, ou levar ele na coleira, porque ele não consegue andar sozinho, né? Mano, eu nunca vi uma propaganda, mano, tipo, o pessoal reclama de racismo no Brasil, eu nunca vi tanto uma propaganda, mas racista é que aquilo, meu. Peraí. Mas meu avô era negro e ele, uhum, ele teve diploma de jornalismo, como foi possível? E ele não nem existia PT na época. E o cara, ele não tinha cotas, né? Não, não tinha cota, não tinha nada. É, então. Quantidade de gente negra, uhum, que eu conheço e tenho na minha família, né? Uhum. Que foi pra faculdade, uhum, e não existia cota na época. É, isso é verdade. Como é que você explica isso? Verdade. É, meu filho. Tem esse porém também. O que eu não gosto mesmo, que me incomoda, né? Que vem esse papo aí de... Politicamente... Aliás, a mudando conspiração... Mudando um pouquinho do assunto, né? Uhum. O papo de racismo, né? Uhum. Não, que lutamos contra racismo. Ao mesmo tempo que vem falar de lutar contra racismo, vem colocar negro como se negro fosse uma... Uma subespécie. Uma subespécie, uma coisa separada do ser humano, né? Uhum. Como se fosse diferente. Verdade. Como se só tivesse aparecido hoje no Brasil, né? Tipo, o cara veio do nada, assim, né? Veio na tarde, né? Pum, explodiu. Eu falo pra todo mundo, desculpa aí, cara, mas no Brasil, uhum, o grande problema, o grande racismo dos negros é na televisão, uhum, e mais especificamente na Rede Globo. Sim, com certeza. Porque em todos os outros canais, os, né, pontos da sociedade você já tinha negro. Uhum. E o pior é, por detrás das câmeras. Sim. Há muitos anos a gente já tinha um monte de produtor e diretor de televisão negro. E não tinha nenhum negro na frente das câmeras. É, isso com certeza, né? Cara, isso cai no negócio daquele negócio da mentira sendo contada várias vezes, né? Dois grandes diretores que eu aprendi com eles. Antonino, uhum, Santana, uhum, diretor da Rede Globo. Agenor Alves, diretor de cinema, uhum, nos anos 70. Fez um monte de filme. E negro. Sim. Ambos negros. Verdade. E ambos pré-cota. Pré-cota, né? Pergunta pros caras assim, o que eles acham disso, né? Porque aliás, isso negócio assim da. Que eu falei assim, da conspiração, existe essa, existe esse negócio de jogar esse pensamento sectário de uma pessoa contra a outra, tipo, ah, o branco contra o negro contra o amarelo contra o índio. Ah, vai, né? Mas essas daí faz parte das 10, né? Das 10 estratégias, né? 10 estratégias de controle das sociedades secretas. Ah, é verdade. Qual que é essa daqui? Temos a estratégia da distração. Uhum. Essa daqui a gente tem direto no Brasil. A estratégia da distração, uhum, é fazer com que desviar a atenção do público dos problemas. E que racismo caiu nessa. Verdade. Caiu como uma luva, né? É, tem algum escândalo, tem alguma sacanagem governamental, daqui a pouco eles inventam algum racismo para ficar todo mundo desviar a atenção e ficar olhando pro outro lado. Das duas, bom, duas coisas, né? Tipo, também é o negócio do racismo e também o problema com as crianças infratoras ou pedofilia. São duas coisas não, que eles... pedofilia é uma maravilha, uhum, né? Que eu tenho uma bronca, uhum, monstruosa com a lei de pedofilia. Uhum. Que a lei contra a pedofilia, quando falaram negócio de pedofilia, combater a internet, coisa e tal, nossa, eu pulei de cabeça nisso, eu apoiei, uhum, eu fui... Você militou na causa, né? É, eu fui militante e tal, aí veio a lei, uhum, a lei foi atrás de propaganda. eles foram atrás do Castelo Rá-Tim-Bum proibir a música das crianças peladas, uhum, a proibir criança que aparece dançando no chuveiro com shampoo, uhum, a propaganda das crianças peladas lá de fralda. De fralda. Peraí, do que diabo vocês estão falando? E a prostituição infantil? Sabe o que fizeram da prostituição infantil? Nada. Desde aquela... Exatamente! Ah, e só vou falar uma coisa. O pessoal tá tão preocupado com a internet. Sabe qual lugar onde mais tem prostituição infantil? A Amazônia. Sendo que na Amazônia, naqueles rincões onde o pessoal nem tem smartphone. Nem tem smartphone, exatamente. E aí você que tá falando mal disso, né? Ah, isso daí me ficou com raiva. Que entram na categoria. Uh-huh. Aquilo que a gente tava falando. Uh-huh. É a estratégia da distração. Sim. A segunda clássica, só pra comentar, esse daqui que a gente tá falando não é brincadeira, não. Isso daí foi usado, por exemplo, os nazistas. E o Estado Islâmico tá usando hoje em dia? Isso, o Estado Islâmico usa, os fascistas na Itália usaram todas essas técnicas. Uhum. E essas técnicas, como a gente acabou de mencionar, são abertamente usadas aqui no Brasil. Uhum. Ó, a segunda não é usada no Brasil, muito triste. Uhum. Que é criar problema e depois oferecer solução para parecer que é eficiente. É o exemplo do cara que toca fogo na casa e depois ele salva o gato. Um exemplo. É, exatamente. aqui a gente tá usando uma outra estratégia, uhum, que é dizer que resolveu o problema e quando não fez nada. Esse aqui é o detalhe, né? Esse aqui é o problema grande da coisa. Ai, ai. Aí temos, terceira, é a estratégia da gradualidade, né, para fazer com que uma medida inaceitável passe a ser aceita. Um exemplo... Fica impondo aquela palhaçada gota a gota na cabeça das pessoas durante anos e anos, até as pessoas entrarem na cabeça e as pessoas as aceitarem incondicionalmente. Não, um exemplo disso é a mudança da lei trabalhista. Que os caras querem equiparar a gente à China. Tipo, a gente lutou muito pra ter lei trabalhista. Eles querem tirar o direito do trabalhador, mas só que estão tirando aos poucos. Então, no caso, o cara... E colocando na cabeça, aos poucos, colocando na cabeça das pessoas, uhum, que é coisa boa, que é boa. Coisa boa. E daqui a pouco o pessoal tá até brigando por aquilo. Sem nem questionar, né? Sem nem questionar, né? Uhum. E depois temos a quarta, a estratégia de diferir, né? Que uhum, essa daí também não é utilizada aqui no Brasil, né? Bom, foi usada pelo Collor, né? Que falou, é uma outra maneira de forçar a aceitação de uma decisão impopular, de apresentar como dolorosa e desnecessária, né? Como no caso foi o sequestro da poupança. Ah, sim. Foi usado essa não cena. É ruim estar tá sacaneando, mas é necessário. Uhum. Sim. É. Então esquece o que eu falei. Sim, é usada essa essa técnica também. Uhum. Dirigir-se ao público como se fosse criancinha. Aliás, é o pior de todos, né? Vamos dizer, tratar as pessoas e como imbecis. E o pessoal imbecis, engole, né? E o pessoal engole isso. Esse que é o problema. O problema principal de tratar feito uma criancinha é que, tipo, uma das coisas que o pessoal não gosta é ser tratado como criança. Porque, no caso, assim, o pessoal tá mentindo, tá manipulando, mas, tipo, ah, não, tá tudo bem, vamos fazer tal coisa, que é bom pra você, é bom pra você, você vai gostar. É. Outra, utilizar o aspecto emocional mais do que a reflexão. Ah, o negócio assim do Bolsa Família, né? Que o pessoal tanto fala, que a gente fala isso mal. Isso é mais na propaganda, né? Não, propaganda e execução, né? Grande propaganda. Aí eu vou usar outro novamente, uhum. Vou dar o exemplo de uma lei que afeta crianças. Uhum. Que é o argumento do... Não, vamos proibir propaganda infantil pelo bem das crianças. É, isso que a gente deve discutir em outro podcast relacionado à propaganda, né? Sim, o objetivo uhum. disso daí é inventar mais um esquema para censura. Para ter controle de censura e tirar o poder da mídia privada. Sim, com certeza. E aquele negócio, muita gente é afetado pelo fator emocional de as pobres crianças que estão sendo iludidas pela propaganda maligna, né? Que o pessoal que quem quer ganhar dinheiro, que aquele papo também entra naquela uhum. categoria, né? Uhum. Os males do dinheiro, que o dinheiro é malvado. Que vamos falar a verdade, isso daí é uma tremenda uma babaquice. Isso entra naquela categoria de ideia que foi colocado na sua cabeça, que o pessoal pensa. Uhum. Que dinheiro não é... Dinheiro não é bom? Dinheiro não é mal. E você não vai ficar magicamente uma pessoa malvada por causa que tem dinheiro. Não. É gente que é corrupta, uhum. gente que já é naturalmente malvada. Todo mundo que eu ouvi falar na minha vida que ficou ruim por causa de dinheiro, eu falo, não, ele já era ruim antes, uhum. só que quando ele não tinha dinheiro, ele não tinha condição de fazer tanta coisa. Sim. E vice-versa. Uhum. Vi muita gente boa que conseguiu dinheiro e, contendo dinheiro, usou o dinheiro para melhorar a vida dos outros. Sim, com certeza. É uma babaquice, mas é um negócio que pega, o pessoal não pensa. Como é que é negócio? É só falar, não, estamos protegendo as crianças. É, mas só que nem aquilo que a gente tava falando um pouquinho, né? Que tipo, tá, você tira toda a propaganda infantil, mas você expõe a criança ao... Só o material adulto agora. Material adulto. Aí o moleque vai ver propaganda de cerveja, né? O negócio é eu vou beber uma marca famosa. Eu vou fazer propaganda de cerveja aqui. O cara, viu? Eu vou comprar tal coisa, tipo, vai num processo que é pior do que esse negócio, é o processo de adultização. Que precoce. Foi exatamente, que é aquele negócio. Uhum. O pessoal reclama que as crianças estão dançando que nem alguns anos atrás. As crianças estão dançando que nem as paquitas e a Xuxa, que é sexualizado. Uhum. Que era um bando de gente pervertida e doente. Uhum. Que forçava a barra pra ver sacanagem em tudo. Uhum. Verdade. Mas é legal. Tira-se as Xuxas, as Paquitas e as coisas pra criança. O que sobra? Sobra as dançarinas de funk. Uhum. Né, as Beyoncé da vida. Que são sexualizadas. Uhum. Que as músicas têm teúdo sexual. A dança realmente tem um negócio. E as crianças vão imitar. Porque as crianças não têm uma... Primeiro que as crianças não têm naturalmente, né, a sacanagem de pensar, ah, é sacanagem. Não, elas só veem na televisão, aquele imita, negócio é bonito, imita o que acha legal. Aquele negócio é legal. Sim, segundo, certeza. Não existe outra coisa. Aliás, isso cai também de outra coisa assim, que não é conspiração, mas... Como você falou, é adultização. Adultização. Não vamos proteger as crianças tirando tudo que é de criança... E o que vai achar que as crianças vão ficar num mundo mágico, fantástico, que não existe? Não. Elas são adultizadas. Verdade. É que nem hoje em dia, As crianças não têm, né? Se não tiver... Desculpa te interromper. Uhum. Se não tiver Carrossel e Chiquititas, as crianças vão assistir as novelas da Globo, vão imitar as novelas da Globo. Aliás, esse é o ponto. Graças a Deus temos SBT, né? Porque o SBT ainda passa uma programação infantil que eu ouço muita gente falando... Eu prefiro mil vezes assistir desenho animado repetido ad eternum do que ficar vendo desgraça de manhã. Exatamente. Né? Não é questão que a pessoa queira se omitir. A pessoa quer algo melhor, né? Tipo, quer acordar, quer ver alguma coisa agradável, porque o dia já é chato, meu. Então vê uma coisa legal e já vai com um espírito diferente. Isso entra na categoria também de que existe uma, vai falar uma cultura de pessimização dentro da rede aberta. Por isso que muita gente está migrando ou para TV a cabo ou para internet. É. Né? Agora temos o sétimo. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Ah, isso o pessoal faz com uma maestria épica, Isso né? daí não é segredo. Acho que não, nem temos O que comentar, né? o que comentar. Agora temos o oito, que é a minha grande briga. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Não, hoje em dia as pessoas estão indo contra. Sim, estão indo contra. Eu sou um dos caras que está indo contra. Mas eu ainda escuto muito papo do para quê? Para que melhorar? Eu sou muito. Esqueci a palavra Sou agora. muito simplório, né? Não, não simplório, né? Eu sou muito ambicioso, como se a ambição fosse uma coisa ruim. Ambição não é ruim, ganância é. Eu gosto de ter conforto. Eu quero melhorar. Não sou uma pessoa legal, eu quero melhorar de vida. Como assim? Como que não é legal para melhorar de vida? Os Você é valores esquizofrênico, você é loucos. louco. Se você pensa assim, você é maluco. E agora, recentemente, que eu estava falando, né, do nosso outro podcast do Terceira Onda Feminista, que deu uma certa repercussãozinha, eu estava conversando com o pessoal, muita gente fica incomodado com o fato dos Estados Unidos, em matéria de Feminismo. feminismo e tratar as mulheres, eles são muito mais machistas e misóginos que os brasileiros. Sim. E o pessoal fica incomodado com isso. É aquele negócio, o pessoal quer ser inferior. Underdog complexo, né? É, Complexo de vira-lata, né? meu, a propaganda que eles fazem, que atualmente a propaganda, você vai lá nos Estados Unidos, você vê a propaganda da terceira onda feminista. A propaganda é, no ano de 2014, em todas as guerras que os americanos têm lá para os Estados Unidos, morreram mais de 6 mil soldados. Nos Estados Unidos, mulheres vítimas de violência doméstica, mortas por marido Marido, e namorado, amante, que seja. namorado, quase 12 mil. Isso é muito mais que o dobro no Brasil. Verdade. Eu não estou falando que o Brasil é bom, que é uma maravilha. É tão ruim quanto. 5 mil mulheres por ano sendo mortas por causa do marido em crimes domésticos é uma coisa horrível. Não é Sim. legal, não. Isso tem que acabar, mas Não, é é pior. horrível, qualquer morte, né, meu filho? Não, Qualquer o morte pessoal fica inocente. incomodado, o pessoal fica incomodado que nós não somos piores do que eles. Caramba, o pessoal quer bater recorde de coisa negativa, é isso? É isso, produção? Isso daí, né? É isso mesmo? Que eu falo, meu, o melhor exemplo, dois exemplos de coisas que os americanos foram inferiores, que eu gosto de bater, é jogo de videogame e animação japonesa. Sim. Durante quase 2 décadas, era ridículo você comparar um jogo americano com um jogo japonês. Sim. Os americanos, eles não admitiam isso. É verdade. Não mesmo. Quando surgiu o GTA 3, né, que pela primeira vez foi um jogo, bateu venda, as vendas de jogos japoneses. Os americanos, eles fizeram a festa. Quero Eles falaram, felezes. nós somos os que melhores fazem jogos de videogame do mundo. Paguem pau pra nós, nós somos foda. Já foi a era dos japoneses. Jogo de videogame japonês é uma porcaria. É, meu filho. É orgulho, cara. Isso daí é bom. Até tem o negócio da xenofobia, né? Extrema, né? Que eles são contra. Você encontra muita gente contra mangá e desenho animado japonês. Ainda tem. Ainda tem gente que fica assim, não, o japonês, desenho japonês é ruim. O Speed Racer de 1960, a animação era tosca. Cara, Então, como? Negócio de 1960? é só um dado interessante que vai deixar muita gente chocada. É muito melhor ser negro nos Estados Unidos que japonês ou chinês. Não, atualmente. Atualmente. Que daí é Que meu, os caras são. Que aí é outra conspiração, Que né? é a cons... O pessoal fala da conspiração amarela, Que né? Que tipo, os caras o vão dominar pessoal o mundo. fala que há 8 anos atrás, né? Houve a conspiração negra, que houve a moda dos negros, que houve aquele estardalhaço. Havia na época um estardalhaço sobre negros lutando pelos direitos, coisa e tal. E dizem que isso daí teve origem da. O Partido dos Democratas usou a influência que eles tinham na mídia para começar a onda e a moda dos. Olha mesmo, da luta dos negros para colocar o Barack Obama no poder. Se a gente disser para eles que foi por causa do 24 horas, você acredita? Não, também, 24 horas dizem que colocaram negro Na o conspiração, negócio. né? Colocaram negro no 24 horas. No fim dos E dias. colocaram Morgan Freeman também no outro filme que ele fez de presidente negro. Para colocar na cabeça das pessoas a ideia de um presidente negro. É, sim, com certeza. E vou falar a verdade, todos os presidentes que apareceram no seriado Era 24 tudo horas, fodão, né? ele de longe foi o melhor. O Palmer lá Palmer é é muito foda, né? pô, eu quero ter um presidente desse de verdade. É, isso com certeza, né? Pena que mataram ele porque ele era bom. É, sim, com certeza. Os bandidos lá duraram mais. É E verdade. agora estão dizendo que essa terceira onda feminista que está explodindo lá nos Estados Unidos. Quem tem contato com mídia americana tá lá nos Estados Unidos tá vendo que tá uma onda bem grande das mulheres aparecendo, uma exigência de que tenha personagens femininos em quadrinho e filmes e coisa e tal. E o pessoal também tá falando que isso daí é uma conspiração. De novo, Conspiração feminista. é uma conspiração do Partido Democrata, porque eles querem colocar a Hillary como presidente e querem que o povo fique todo. Que é aquele negócio, que o papo é. Acho que até o South Park fez essa piada, né? Que se você não votar no Barack Obama, você é racista. É verdade. Alguma coisa assim, né? É, mas se o cara não quiser votar, pô, ele não vota, pô. Qual o problema? Terrível. Ai, ai. E nessa depois a gente vai pro próximo agora, né? É. Ah, é, esqueci. É verdade, Não, tem mais dois que aí é bom. depois. Os últimos três são quase a mesma coisa. Funcionam juntos, né? Que é o sétimo, manter o público na ignorância e na mediocridade. Sim. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade, a ser a favor da mediocridade, né? Aquele negócio, Da cultura popular eu só e quero é ser feliz, né? Viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Que se, né, tem pessoas que ficam ofendidas que eu falo, o correto seria exterminar, acabar com as favelas no Brasil, transformar todas as em favelas bairro, né? em bairros e comunidades de classe média de preferência alta. Sim, com Aí, não, certeza. que vocês são uma opressão. Vocês são Eu falo, coxinha, né? não, não é Coxinha de opressão, cara. Eu tô direitista. falando que eu quero que você melhore de vida. Eu quero ver você tendo dinheiro, tendo roupa e tendo conforto. E comprando os nossos E os pior, eu não produtos, sou né? político. Nós somos roteiristas e desenhistas de É, quadrinhos, que é foda. eu faço história em quadrinhos, eu escrevo peça de teatro. Cara, esse é o pior de todos, é o 9. É, reforçar a autoculpabilidade. Ou o auto-mimimi. Que entram naquela categoria exatamente do que a gente falou do se sentir incomodado que o Brasil não é o pior país do mundo em matéria de racismo e feminismo. Agora me pergunte uma coisa: como é que você pode ter um país com autoculpabilidade racista? Primeiro, que a gente tem uma população negra absurda, é a maior população negra no mundo. Nós somos mais de 50%. Porra! É difícil você achar Que alguém que não. minoria é essa? Que minoria é É, essa? esse é o problema, não é minoria, né? É difícil você achar alguém que não seja. É verdade. Quer falar, não, mas a maioria dos negros são pobres. É, a maioria dos brasileiros são São pobres. pobres. Sim. E isso daí não é necessariamente racismo. E sabe qual é o pior dessa equação? Que um pobre em São Paulo é classe média no Nordeste. Sabia disso? Você que está reclamando da Sim, gente de isso São Paulo? daí é que entra naquele negócio aí de manter o público na ignorância, né? Na ignorância e na mediocridade, uhum. né? Sim, com certeza. É aquele negócio, a auto-se culpar, autoculpabilidade, né? Falar assim, ah, eu comprei... Inibiação. Não, detalhe... Os brasileiros não peçam acabar a cabeça. Verdade. Não, o detalhe é o seguinte... Abaixa a cabeça, que acabar a cabeça. É, também é a mesma coisa. No caso é o seguinte, tipo, é que nem a pessoa tá lá, ela lutou e comprou um carro. Ah, eu tenho um carro de marca, mas eu me sinto mal por ter esse carro. Meu, você lutou por esse carro, foda-se. Quem é acomodado, você lutou. Você não tem que se sentir culpado com isso. Exatamente. É a sua posição. Foda-se que é acomodado, foda-se. Não, isso não é acomodado. Uhum. Chega o cara lá, compra o carro em 20 prestações. Tá com inveja? Compra o carro em 20 prestações. Suando pra caramba pra comprar. Prestações, né? Uhum. Como entra numa categoria, né? Agora a grande polêmica do Itamar, uhum. né? Que eu falo, eu não sou contra o salário dos deputados de 39 mil. Ah, que eu também não sou contra, tal, contando que não tem nada mais além disso. Eu falo, meu, é aquele negócio de vocês não estão vendo o problema. Uhum. Que é aquele negócio, o problema não é o cara ganhar 39 mil. Uhum. O problema é o cara ganhar 39 mil... Mas 100 mil de verba de gabinete. Exatamente, é os 100 mil da verba de gabinete, esse que é o problema. Colocar um monte de aspone amiguinho lá ganhando a grana... O cara com menos qualificação, essas coisas, né? É a graninha que vai saindo do imposto. Sim. Que é aquele negócio, o pessoal sempre tem essa visão... Distorcida, né? Não distorcida, mas colocada uhum. do político corrupto, que recebe propina, que faz as negociatas e tira por fora. Meu, o que eles tiram é imposto, cara. A coisa que mais dá dinheiro para corrupto é imposto. Essa o pessoal tem que aprender isso. O pessoal sempre fala, não, mas que imposto é importante, porque o imposto eles usam para fazer as casas... Casa, saneamento básico. Saneamento básico. Melhorar o transporte. Para comer, para os remédios do negócio. Não é bem assim, cara. Não existe uma conta. Porque se tiver uma conta, você vai descobrir que o imposto não está ajudando isso. Que é um exemplo. Seu imposto tá ajudando eles a montar esse saneamento básico da mansão deles, comprar os remédios deles lá na Europa e por aí vai. Aliás, eu vou botar o dedo na ferida com relação a isso. Que tipo, um exemplo de mau uso de dinheiro público. Você sabe que o escândalo da Petrobras... Nos últimos coisas deu uns 6 bilhões na última compra. 6 bilhões. Certo? Mas agora eu vou botar outro dedo na ferida, sabe? Eu não sei qual é o orçamento do Sírio-Libanês, mas é um hospital particular, certo? Que é patrocinado pelos próprios... O pessoal paga mensalidade, tem o pessoal que é mecenas, essas coisas. O Sírio-Libanês, ele é autogerido, é particular. Mas você sabia que o Sírio-Libanês tem... Atendimento de primeira com a mesma qualidade para pessoas carentes? Sendo autogerido? E o governo não consegue sustentar uma AMA, um hospital? Alguma coisa está errada. É o mesmo dinheiro. É a mesma arrecadação. Se você não tiver, se o dinheiro que você paga no imposto, as pessoas não entendem que geralmente estão pagando. Um imposto abusivo de um produto uhum. que já pagou 4 impostos só para chegar lá na. Agora mesmo. Na prateleira do supermercado. Uhum. E já tá hiper. Hiperinflacionado, né? Hiperinflacionado. Que se não tivesse esses impostos absurdos, né? Uhum. Em vez dele pagar 5 real pro negócio, ele poderia pagar 80 centavos. Uhum. E ter mais. E nessa brincadeira, as pessoas poderiam ter, que vem no conjunto com o conforto, né? Uhum. Com o conforto e com a educação, que as pessoas nem sabem o que é educação. Entra na parte de manter a pessoa ignorante. Sim, acha certeza. Que muita gente, infelizmente, coitadinho, acha que educação é aprender a... Aprender a ler e escrever, né? Não, aprender o que ele tem que fazer para passar na prova. Eu falo, meu, às vezes isso daí não é educação, cara. Isso daí é mais doutrinação do que educação. Abaixar a cabeça e responder a... Sim, sim, ou não, sim, perguntinha, assim, não. Educação é saber das coisas. Verdade. É diferente. Uhum. Coitadinho da nossa população. É verdade. É, mas só que no caso, hoje em dia, graças à nossa grande senhora. Não, mas aí, só para terminar a história dos 39 mil de salário Dos dos deputados, né? deputados, né? É que ninguém faz a conta, né? Ninguém faz faz essa a conta, né? Ah, e detalhe, Então né? vai ter uma Só média, interrompendo um pouquinho. Além desses 100 mil, o pessoal ainda tem direito a dinheiro de passagem. Não é só o 100 pau, não. Tipo, o negócio vai crescendo. sim. Tem uma verbinha pro cara andar, tipo, de andar com passagem. É muito Cara, filha da. É muito 39 filha. mil não é problema. 39 mil conta todos os gastos e tudo que o cara pode precisar. Não sou contra o 39 mil, não sou contra o governo pagar as passagens, as viagens dele. Sou contra o governo pagar as viagens e as passagens dos familiares, dos parentes, das criancinhas, porque diabos. O cara vai numa viagem de negócio e leva 8 pessoas juntos. É porque ele tá sozinho, ele tá carente, ele precisa de companhia. Mas É. tanto. Tô Mas sentindo não, na não, vamos ponta, fazer até. a conta, né? Ele vai ter uma média de 400 mil reais por ano. Uau, né? Em 4 anos, Isso o cara vai com um ter. deputado. É, em Um quatro deputado. anos ele vai ganhar 1 milhão. Ou seja, ele vai conseguir comprar duas casas. Duas. Eu É médio. até concordo com isso. Até concordo com isso. Por incrível que pareça. O problema é, depois desses 4 anos, o sujeito me aparece com uma fazenda de 12 milhões. Tá, e onde que. O problema é que essa conta não bate, né? É. De onde veio esse dinheiro? E o pessoal vem, ah não, o que foi das propinas, coisa e tal. Aí vai ver as propinas. Não, não teve propina. Não teve dinheiro provável. Claro que não. Tudo isso daí tirou do imposto. Esse dinheiro vem do imposto que vocês pagam. Quem tá Verdade. falando, ah não, mas o grande problema é a corrupção, não é o imposto. Aí já entra naquele negócio de continuar na Meu, mediocridade. é a mesma coisa que chegar pra mim e falar, não, o problema não é a droga, é o traficante. Pra mim é todo mundo, meu filho. Vamos botar todo mundo na cadeia. Né? Vamos, Exatamente. tipo, não tem Meu, o dessa, que não. você acha que sustenta a corrupção? Não, são as propinas, os negócios. Não, o que sustenta a corrupção é imposto. Isso É com imposto certeza. abusivo. Imposto abusivo e detalhe também, né? Tipo, ser político é um grande balcão de negócio. Eu falo, Na verdade. o canal lá do Otário, ele já fez a conta lá da arrecadação de imposto. Não bate, não faz sentido. Não existe gastos governamentais. Eu falo, se eles montassem um sírio-libanês em cada capital, em cada cidade média do Brasil e sustentassem médicos e coisa e tal, ainda não seria desculpa para o imposto que a gente paga. Verdade. Não, que eu usei o exemplo do Sírio-Libanês porque é um hospital referência e graças a Deus não está na mão do governo. É particular, meu. Agora vamos ao argumento mais absurdo de todos, né? Que é o argumento dos Estados Unidos. Países como os Estados Unidos, Europa, coisa e tal. Se você pagasse menos imposto e você tivesse mais poder De compra, né? de compra, de consumir, de investir, por incrível que pareça, você movimentaria mais dinheiro, a economia do país seria melhor, as pessoas teriam mais conforto e a coisa mais chocante, a arrecadação de imposto seria maior. Seria Por quatro ou cinco vezes maior. incrível que pareça. É pra você ver que no final acaba sendo burro isso. É burro e é uma ganância tão de estúpida e sacanagem. Que é negócio? Manter o povo na ignorância e na pobreza. Verdade. É Aliás, mais para manter o povo numa situação de cabresto. de cabresto, né, de necessidade, do que realmente pelo dinheiro. Porque é como falar, se tivesse uma distribuição De renda. De imposto correto, o governo arrecada e tivesse Mais movimentação mais na economia. mercado interno, mais movimentação, o governo arrecadava muito mais dinheiro. É, mas eu descobri por que imposto é tão alto aqui no E Brasil. até mesmo os corruptos poderiam ganhar mais dinheiro. Não, o problema é que a gente não tem produção suficiente para essa demanda. Esse que é o detalhe. Mas se tivesse quando é mesmo negócio de o imposto correto, nós poderíamos ter a produção, que é aquele negócio. Você mais do que ninguém, né? Já tentou ser né, autossuficiente, né? Já tentou ser microempresário. Uhum. Você sabe como o governo é contra você ter seu próprio negócio. Sim, com certeza. Estamos na luta. Conseguindo. É, tem uma taxação absurda. E uma burocracia tão absurda. Aí entramos no décimo ponto, né? Uhum. Das sociedades secretas para controlar uma população. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Opa! Que é aquele negócio. Vocês são ignorantes. Vocês são manipulados. Eles sabem mais do que vocês do que vocês. Sim. Então, naquele negócio, uma característica muito grande da ignorância do brasileiro, né? É ler, que a gente sabe disso daí em jornal, que brasileiro lê a notícia pela manchete. Sim. Ele não lê a notícia, ele lê a manchete e acha que leu a notícia inteira. Um resumo que tá na capa do então, jornal, né? Então, o jornal sério, jornal e revista séria, eles se preocupam em fazer uma manchete que resuma o que eles vão falar. Porque muita gente não vai ler a matéria, vai ler a manchete e vai querer discutir a matéria. Sério, eu vejo isso demais no Facebook. O cara coloca uma matéria, aí o pessoal começa a discutir pela manchete. Eles não leem a matéria. Verdade. Aliás, o Facebook é a fogueira das verdades, né? É, isso é a base, é a epitome da ignorância, cara. É você ser... Como é mesmo? Você julgar sem saber as informações, né? Você acha que tá... Você já tá achando que tá sabendo pelo boato. É, isso é verdade. Isso é terrível. Verdade. Aí fala, ah, não, mas as sociedades secretas, é... Isso daí entra no esquema, né? Temos no governo que brasileiro... Que realmente age como uma sociedade secreta. Uma sociedade secreta, infelizmente, uma sociedade secreta criminosa. É verdade. Isso com certeza. É, ó, tem o teu grupinho, teus negócios, eles vivem em muitos lugares, já temos a pseudo-realeza, né? Você chega em estados... Não, mas a minha família, ela tá na política, meu bisavô já era prefeito dessa cidade. Que passou pro filho dele, passou pro negócio, e agora eu sou prefeito. Ah, peraí, cargo político hereditário? É, né? Isso daí não era a ideia da monarquia feudal? É verdade. Eu falo pro pessoal, às vezes eu falo, o pessoal não entende, eu falo pseudo-realeza. Não, pseudo-realeza é por causa disso, porque são características... De sucessão, né? De monarquia medieval feudal, que são usadas aqui no nosso país. Verdade. E o pessoal aceita. E temos esquemas, né? Pra se perpetuar no poder. Pra se perpetuar no poder sem ser eleito. Verdade. Bom, pra gente verdadeiros feudos. Verdade. Pra gente não ser processado, uma determinada família do Maranhão, que você sabe o nome, manda e desmanda lá, direto. Exatamente. E detalhe que o Maranhão é um dos estados que mais arrecada e um dos mais pobres. Então mais você conclua. Mais pobre. Você conclua. Pra onde vai indo o dinheiro. Verdade. E você sabe lá que esses caras aí que a gente tá falando, né? Vivem feito reis. Vivem feito reis, tipo, com uma prosperidade que não tem aqui em São Paulo. E tem a reverência real. O povo, o povo da região aceita eles como uma realeza local. Que, ah, não, eles e os filhos deles são ricos, são famosos e têm suas mansões absurdas. Na Babescas, né? É, detalhe, esse aqui é o detalhe. E o que mata é que tem muito, né, que eles me veem do Partido Socialista Populista. É verdade. Aquele cara lá que tem aquela vida de rei, né, cresceu no luxo, no, né? No luxo e na riqueza, e vem com os pobres, não, que eu sou do partido que defende o proletariado dos pobres. Engraçado que ninguém... Como negócio que eu falo pra todo mundo dos países comunistas, né? Ah, não, o país comunista, onde é o presidente, onde a presidência passa pro irmão mais velho, pro filho mais velho. Parece, opa! É, exatamente, qual é? Fora o fato de, em vez de chamar de imperador e de rei, chamarem de presidente, qual é a outra diferença que eu não vejo? É, nenhuma, né? Nenhuma no momento, né? Ah, mas eles usam uniforme militar. Ah, desculpa aí, mas... O rei da... os príncipes de Mônaco, a realeza da Inglaterra, a realeza da Espanha, uhum. todos esses caras aí, eles também aparecem com fardas militares. Bom, outro exemplo também são as ditaduras africanas, né? Que é o que o pessoal não fala. Né? Também, as ditaduras africanas, né? Uhum. E as realezas africanas, uhum. mesma coisa. Sim, com certeza. É complicado, viu? Bom, no caso aqui a gente tá quase no final, né? Mas só que... É, já estamos chegando no finalzinho. Verdade. E só pra dar uma adenda assim... Falamos de política, né? Não saímos do assunto, né? Uhum. É tudo uma grande conspiração. Sociedades secretas e conspirações. Uhum, com certeza, né? Aliás, eu só para encerrar assim, falando sobre um pouquinho sobre alienígenas. Por que você acha que existe essa pilha tão louca que o pessoal acha que alienígenas fizeram tudo? É, voltando pro assunto original, né? Uhum. Os alienígenas. Eu tenho uma opinião, depois eu falo. É, eu penso, é uma falta de fé no ser humano. Exatamente. Que é, eu não acredito. Que eu vou para todo mundo. Eu sou de uma geração que viu uma coisa fantástica. Uhum. Que quando eu era criancinha, eu via a Serra Pelada. Uhum. Outro dia eu tava passando por um leque, que eu lembrei disso daí que eu tava falando, os trapalhões na Serra Pelada. Uhum. O moleque ficou espantado com a superprodução brasileira. Poxa vida, mas é um filme faraônico, fantástico, milhares de figurantes, um cenário incrível. Aí eu falei, opa, é aquele negócio da manter o povo na ignorância. Eu falei pro menino, isso daí não é a produção do filme. Isso aconteceu de verdade. Eles usaram os caras com figuração. 100 mil pessoas garimpando, cavando numa montanha, carregando areia nas costas e transformaram uma serra para num vale. Uhum. Verdade. O moleque olhou para mim, né? Olharam para mim totalmente espantados e chocados. O quê? Sim, isso é verdade, isso aconteceu. Uhum. Que é por isso que eu falo, eu vi isso. Uhum. Eu vi um monte de gente querendo com a esperança de melhorar de vida, né? Não, vamos jogar ouro, deixar de ser miserável, deixar de ser pobre. Uhum. Eu vi o pessoal indo lá, cavando, né? Cavando com a mão, carregando nas costas, desmontando uma montanha, acabando com uma serra. Transformando tudo num vale, né, negócio? Nós vimos, você também é da minha época, você também. Quando tinha seus 5, 6 anos de idade. Sim, eu vi também. Chegou a pegar o finalzinho. Uhum. E eu falo, foi um negócio durante muitos, muitos anos. Uhum. A gente pegou, né, a gente chegou a ver o final lá com os nossos 4, 5 anos de idade. Uhum. Mas teve gente que viu durante muitos anos isso. É assim. Eu falo, pô, é uma coisa que eu vi o ser humano fazendo. É um negócio que ainda me dá fé no brasileiro. Pô, povo bem motivado, direcionado, pode fazer coisas fantásticas. É um exemplo, né? Porque estamos gravando hoje no dia da segunda grande manifestação, né? É, agora tá tendo a grande manifestação contra mesmo, a Dilma. É, mesmo que daí não... também entra a categoria de conspiração, né? Que tem muita coisa por trás disso. É verdade. Não é só o povo, não. Uhum. Mas no caso, vamos deixar o pessoal curioso e pensar por eles mesmos, né? É, porque vamos falar a verdade. Ah, é que o povo tá querendo que a presidenta foda, porque depois da última eleição ela fez um monte de coisa, uhum. que ferrou a economia, tacou o dólar que era... Que era estável, tá quase 4 reais. R$2,50. Tá quase 4 tá já. Quase 4. Poder de compra do brasileiro caiu vertiginosamente. Aquele negócio, o pouco conforto que o pessoal tinha foi pro saco, o pessoal uhum. não gostou disso não. Tá todo mundo revoltado. O problema é que o pessoal não entende direito como as coisas funcionam. É aquele negócio que eu falo, novamente vou dar um ponto. Ela deu um aumento de impostos e atacou os empresários de uma maneira que ferrou a gente. Se baixar os impostos, se incentivar o mercado interno, uhum. acontece, a economia melhora, o conforto volta e é possível até do dólar baixar. Mas é que essa maioria das pessoas não compreendem como isso funciona. É porque pensar em matemática dói, né? Esse que é o detalhe. É, aquele negócio. Ah, não, queremos que saia a presidenta, mas o que é importante? Queremos que baixe os impostos? Isso aí repete. Pelo contrário, aquele negócio. O pessoal sofreu a lavagem cerebral achando que está certo pagar esses impostos. E eu falo que já teve uma época que o nosso herói, maior herói, né, foi o Tiradentes. Uhum. Que foi a maior bucha de cano da história, né? Mas que isso morreu, é que morreu por um imposto de 8%. E hoje nós pagamos 40%, 50%, 60% de imposto e falamos que tá certo. Enfim, né? Brasil. Bom, é isso daí. Nós já passamos nosso tempo. Uhum. Não vai se despedir? É verdade, né? Que tipo, eu fiquei tão entretido, mas até. E tchau. Tchau.